Sai da frente, o DJ vai estourar. Sai da frente, o DJ vai estourar. Vai estourar, vai estourar, vai estourar, vai estourar, vai estourar. Lá vai fogo, fogo, fogo. E aí, minha cremosa, você está escutando CDzão de aniversário do DJ Saulo Show, volume 4. Tá na parte de Deus que permanece essa tranquilidade na comunidade. Essa língua dos amigos que estão privados. Saudade bate no meu pinto, dos cria que não estão mais aqui. Aqui tá na parte de Deus que permanece essa tranquilidade na comunidade. Essa língua dos amigos que estão privados. Saudade bate no meu pinto, dos cria que não estão mais aqui. Ela sente o fare que entra na minha santa fé. Eu estudo a ponto, né? Vou fazer o que, né? Sigo minha vida na fé. Que foguete não dá mais em cama. Favelado chique, empinando nas gotas. Enquadro na beat, os caninha bola. Sempre perguntar se no carro tem cara. Pode revistar, depois tu me fala. O carro tá quitado, vai arrumar nada. Me libera logo, quero ir nas gata. Minha vida é muito tensa, para revoada. Eu já tô atrasado pra festa privada. Das mídias, gesto das mídias. Saulo Show, volume 4. Para tudo. Apaga a luz, apaga tudo. Apaga a luz, apaga tudo. Apaga a luz, apaga tudo. Apaga a luz, apaga tudo. Que isso, amor? Vem que no escurinho. Tô prequilançou. Chuto com o DJ, a putaria começou. Vai, não vem que no escurinho. Tô prequilançou. Chuto com o DJ, a putaria começou. Bota a mão na parede, não tem parede, tu bota no chão. Bota a mão na parede, não tem parede, tu bota no chão. Vai, vai, na posição, vai, vai, na posição. Instigando segurança, os caras da luz e os caras do sol. Vai ver que um dia a gente se encontra. Vai deixar o acaso tomar conta. Vai ver que só não era nossa hora. Minha menina, eu te peço, então volta. Vai ver que um dia a gente se encontra. Vai deixar o acaso tomar conta. Vai ver que só não era nossa hora. Minha menina, eu te peço, então volta. Eu te peço, então volta. Te peço, então volta. Eu sei que alguém aqui sabe ser DJ. DJ Yud é o brabo, porra. O carinha que mora logo ali, dizendo que sabe fazer um som. Eu sei ser DJ. Vai dançando, vai dançando, vai dançando, vai dançando, vai dançando, vai dançando, vai dançando, vai dançando. Agora 47 é o corte do homem. Perfil brasileiro, arma israelense. Antes de vir pra base, tu fica de canto. Marca dois minutos, olha, tu para e pensa. E se tu brotar no Mandela, é só socadão. O duro é chato, brabo na favela. As piranha trepa, mas a Glock não. Na pista o bonde é foda, é só socadão. Só botadão, socadão, empurradão. Colocadão na buceta com raiva. Só botadão, socadão, empurradão. Colocadão na buceta com raiva. A dança do moleque doido é a dança do moleque doido. Dança do moleque doido é a dança do moleque doido. Perdeu a mulher pra sapatão. Olha pra sapatão, perdeu a mulher pra sapatão. Olha pra sapatão. Agora vai começar um caqueado diferente. Agora vai começar um caqueado diferente. Faz a dança do jogador, dança do jogador. Faz a dança do jogador, dança do jogador. DJ Yud é o brabo, porra. Faz a dança da mulher maluca. A dança da mulher maluca. Faz a dança da mulher maluca. A dança da mulher maluca. É a dança do viadinho. A dança do viadinho. É a dança do viadinho. A dança do viadinha, a dancinha do viadinho. Faz a dança na sapatão, a dança na sapatão, a dança na sapatão, a dança na sapatão. Faz a dancinha do carpinteiro, a dancinha do carpinteiro, faz a dancinha do carpinteiro, a dancinha do carpinteiro. Enquanto o som do paredão toca, pega o seu batom de cereja. Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja. Enquanto o som do paredão toca, pega o seu batom de cereja. Eu bebo cerveja, eu bebo. LS Tecnologia e Acessórios. Aqui você encontra de tudo para o seu celular. Loja 105, no Shopping Popular. Falar com o Thiago Cunha. Vai se tratar, garoto. Sai da minha boca, as bolinhas boas. Quem voltou se mola, vai voltar mais boa. Tira de história, e agora chora, chora, chora. Vai se tratar, garoto. Sai da minha boca. Minha paz não tem preço, e é isso que eu prego. Eu não posso ser preso, por isso eu fico quieto. Na hora da treta, se acorda o prédio. Na hora da foda, mas pode até o teto. Eu tô saindo fora, saindo fora. Você é popular demais, me xinga toda hora. Depois quer me sentar pro bar. Mas se trata, sai da minha bota. As coisas juntas, tudo junto. E o cara é boa, cheia de história. Vai se tratar, garoto. Sai da minha boca. As bolinhas boas. Quem voltou se mora. Vai voltar mais boa. Tira de história. E agora chora, chora, chora. Vai se tratar, garoto. Sai da minha boca. As bolinhas boas. Quem voltou se mora. Vai voltar mais boa. Tira de história. E agora chora, chora, chora. Vai se tratar. Redes sociais, arroba Saulo Show, traço DJ. Você encontra por lá as melhores produções de CDs do momento. Pode até pousar no meu malote, é que o pai conta forte, faz a Zé de Siroque pra ela dola. Aí que ela joga o bote, pede tapa bem forte, é agressividade de 100 mil vai dar. Só tuca, tucada profunda, só soco na nuca, puxão de cabelo e tapa na bunda. Só tuca, tucada profunda, só soco na nuca, puxão de cabelo e tapa na bunda. Só tuca, tucada profunda, só soco na nuca, puxão de cabelo e tapa na bunda. Chamo teu vulgo malvadão. Barbearia, localizada ao lado da UPC, próxima rotatória do Macababa 2. Quem diria, mó prazer te conhecer, um belo dia, tá hoje pra ti, ela é espetacular, é mulher, fazer comigo várias coisas, solta no lugar. Ela é espetacular, é mulher, fazer comigo várias coisas, solta no lugar. Então, novinha, De frente pode, me fode, me fode. De quatro pode, de lado pode. De frente pode, me fode, me fode. É espetacular, é mulher, com isso. Fazer comigo vários passos, só não me passa. É espetacular, é mulher, com isso. Fazer comigo vários passos, só não me passa. Nós empurra na tcheca. Soca, soca, soca, soca, soca, soca na tcheca. Catucadão na tcheca, catucadão na tcheca. Ele é novinho e já tem. Ele é novinho e já tem. Olha, eu sei que tem. Você vai me dar. Olha, eu sei que tem. Você vai me dar. Tu tem 15 anos e já tem. Tu tem 15 anos e já tem. Olha, eu sei que tem. Você vai me dar. Olha, eu sei que tem. DJ Lohan que tá tocando. Nasce pra ser puta, sempre vai ser puta. Sua filha da puta, então pega a visão, meu bonde. Machuca, tô sentindo chupa, cheia de tensão. Quem nasce pra ser puta, sempre vai ser puta. Sua filha da puta, então pega a visão. Meu bonde, eu tô catamente, machuca, tô sentindo chupa, cheia de tensão. E aí, minha cremosa? Você está escutando CDzão de aniversário do DJ Saulo Show, volume 4. Espirro lança, tenta afim de cantar. Espirro lança, chorada agora. Como é que nós tá, mano? Já tá aqui. Hoje não varia lá te bate, porra, que mulher gostosa. Tem que ver o que ela faz quando ela passa na frente da tropa. Ela empina o popozão do jeitinho que o bonde gosta. Vai, joga o rapetão na pistola. DJ Trico Digital e os primos do Mix, a parceria que deu certo. Ela roda a cidade inteira pra ficar comigo, porque eu sou seu esquema preferido. Eu sou seu esquema preferido. Hoje tem bailão, é Mandela de verdade. Convoquei toda a malandra no grupo do WhatsApp. O DJ do baile, ele quer sacanagem. MCRT, ele quer sacanagem. Do mano do bar, ele quer sacanagem. Do Vietnã da firma, ele quer sacanagem. De aniversário do DJ Saulo Show, volume 4.

e eu já fui sebete como é. Salvaram o mandador que testa a nossa fé. Mas se tiver mandado, volta de erro. Fica na vida, pra nós embraçar. Cabeça danada que tão dura pra sentar. Pula lá, a tecinha vem da pista pra sarrar na cara. Vida de artista, todas elas querem me dar. É o pulso do rio, da parte do peito. Sempre posturado, com bolso cheio de dinheiro. Posso fazer nada, viva a vida desse jeito. Arrasta pra cima que eu vou te contar segredo. Volta, rapaz, já por você tá complicado, tá difícil demais. Que saudade daquela tua sentada por trás. Volta, rapariga, com você é mais gostoso, eu delírio, filho louco. Você desce e esse camando, coloca de novo. Aquela nossa transa é gostosa demais. Várias queixas de você. Pega, pega, pega. O que fez isso comigo? Pega, pega. Pega, pega, pega. Pega, pega, pega. Quero ser seu namorado. Pega, pega, para te deixar. Ela pediu pra me botar e o neguinho doutor. Ela pediu pra me socar e o neguinho doutor. Ela pediu pra me dar tapa no cocô. Tapa no cocô. Vamos lá, DJ Sander. Essa botada, botada, me tô sentindo com o no Facebook. As melhores músicas estão lá. Proprietário Alex. Mulher que me deixa na ponta do pé. Tá normal, tá na sua cabeça do pau. Ejaculei, o pipi começou a chorar. Disse que com seus lábios a ponta de alocar. Mulher que me deixa na ponta do pé. Tá normal, tá na sua cabeça do pau. Ejaculei, o pipi começou a chorar. Disse que com seus lábios a ponta de alocar. Passa lá em casa. Nesse game eu te supero, eu só vou te usar. Romance agora eu não quero, vou te iludir. Entra, entra na sua mente, só não vem de compromisso. Liga e seja ciente. Alô, Melody! E seja ciente. Vai! Eu me falo sim, de gente que te enlouquece. Minha boquinha faz coisas que também te enlouquece. Eu me falo sim, de gente que te enlouquece. Minha boquinha faz coisas que também te enlouquece. Luda Divulgações, a menina dos status. Eu sou o mestre dos magos. Vou foder teu batalhão com a minha piroca de metal. Vou foder teu batalhão com a minha piroca de metal. Vou foder teu batalhão com a minha piroca de metal. Vou foder teu batalhão com a minha piroca de metal. Olha o que ela falou quando eu tava empurrando o pau. Uau, uau, uau, uau. Olha o que ela falou quando eu tava empurrando o pau. Uau, uau, uau, uau. Vou fugatar, fugatar, fugatar. Vou fugatar da você, da com raiva. Vou fugatar, fugatar, fugatar. Vou fugatar, só que pariu, olha. Vou fugatar, fugatar, fugatar. Vou fugatar da você, da com raiva. Vou fugatar, fugatar, fugatar. Pega ali, vai, vai. Comer água tá em brasa mesmo. Eu vou falar que não quero. Eu sou louca. Cauê, The Best DJ and Productions. Televisão de aniversário do DJ Saulo Show, volume 4. Faz a pose, olha o flash, que eu tô gravando você pagando um boquete. Faz a pose, olha o flash, que eu tô gravando você pagando um boquete. Faz a pose, olha o flash, que eu tô gravando você pagando um boquete. Super! Ela vem fazendo a posição, jogando assim, vai tocando o botão enquanto eu aperto o fininho. Melhores amigos, pode postar aquele videozinho. Então se prepara e vem fazendo assim. Faz a pose, olha o flash, que eu tô gravando você pagando um boquete. Faz a pose, olha o flash, que eu tô gravando você pagando um boquete. Faz a pose. DJ Jonas Cardoso, junto e misturado com os primos do mix de Macapá. Faz o pix. Faz o pix. Faz o pix. Faz o pix. A pedido da firma, sarra, sarra forte. Na glória da pitada, com vento de robocó. Na glória da pitada, com vento de robocó. Cheio de malote, cheio de malote. Na glória camuflada, com vento de robocó. Na glória camuflada, com vento de robocó. Rapaziada do bailão, alguém tem cheiro. Acendeu enquanto eu comi esse café. Rapaziada do bailão, alguém tem isqueiro. Já me acendeu enquanto eu comi esse café. Fogo no parquinho. Fogo no parquinho. Segue as redes sociais, @SauloShow-DJ. Você encontra por lá as melhores produções de CDs do momento. Letícia, Letícia, pra onde você vai com aquele roupa parecida? Carregado, torrando baseado. Traficada boca que faz o sexo bolado. De 38 carregado, torrando.

781, bairro Pacoval. Oh, baby, me atende. Aqui vontade de tacar meu celular. Do DJ Saulo Show, volume 4. Marcos Cauê, The Best DJ and Productions. Abandonado dentro de um apartamento, ansiedade, coração desesperado. É só bebida quente, por causa de um coração gelado. Amor e raiva andam lado a lado. Porta-retratos e quadros, tudo quebrado. É o que tá tendo, pedaços de amor pra todo lado. DJ que tá tocando, ele é o rei do caqueado, ele é o rei do caqueado, ele é o rei do caqueado, ele é o rei do caqueado, ele é o rei do caqueado. DJ Yud é o brabo, porra. Você só sabe muito bem, eu gosto desse safado de mochila e de ladinho, com cabelo de espaço, de pra ele nós lá embaixo, nós lá embaixo, pra ele nós lá embaixo. Ela falou que queria fuder, fiquei quanto a noite toda. Ela falou que queria fuder, fiquei quanto a noite toda. Vai, chama trequinha, moça, vai na rola, senta com força. Vai, chama trequinha, moça, vai na rola, senta com força. Chama trequinha, moça, vai na rola, senta com força. Senta com força, senta com força, senta com força, senta com força. Chama trequinha, moça, vai na rola, senta com força. Quando o grave bate forte, a gata quer jogar e encarar. Quando o grave bate forte, a gata quer jogar e encarar. Que terminou, ninguém te segura mais. Quem de cidade é se livre, independência, liberdade. Ela só quer paz, e ela só quer paz. E aí, minha cremosa, você está escutando CDzão de aniversário do DJ Saulo Show, volume 4. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Quero te mandar embora, mas você não tá caralho. Ai, ai, ai, ai, ai. É só por virar as costas que eu ligo querendo mais. Ai, ai. Cansado de me perdoar, e por voltar pior ainda. Vou resolver essa bagunça hoje, vou te tirar da minha vida. Só tem um probleminha, não consigo dizer tchau pra essa sua sentadinha. O que tu faz é covardia, sabe que eu não aguento quando você. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Quero te mandar embora, mas você não vai parar. Cansado de me perdoar, e por voltar pior ainda. Vou resolver essa bagunça hoje, vou te tirar da minha vida. Só tem um probleminha, não consigo dizer tchau pra essa sua sentadinha. O que tu faz é covardia, sabe que eu não aguento quando você. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Quero te mandar embora, mas você não vai parar. A domicílio, Yuri Cortes, 991-24-4597. Toma na pressão, toma na pressão. Só um cabelão, só um cuzão. Só um cabelão, só um cuzão. DJ Saulo Show, produzindo os melhores CDs do Amapá. Seu gostoso, seu gostoso, gostoso, gostoso. Seu gostoso, seu gostoso, gostoso, gostoso. Seu gostoso, seu gostoso, gostoso, gostoso. Aí foi só um story sim, com o paredão ligado e a cega pode girar. Foi só um story sim, quando tu viu a novinha pra ter saudade. DJ Yudi é o brabo, porra. Aí foi só um brabo, story, pô. Um story sim, com o paredão ligado e as garrafas de gin. Foi só um story sim, quando tu viu a copinha pra ter saudade do pretinho aqui. Agora eu quero ver se tu manja na dancinha. Agora eu quero ver se tu manja na dancinha. Faz a dancinha dos Mamonas Assassinas. Faz a dancinha, dancinha do Michael Jackson. Faz a dancinha, dancinha do Brega Funk. Faz a dancinha do rap. Baita, baita cabelão. Baita rosa, cobiçada, rainha da cutifói. Várias posições maneiras que aprendeu lá no bazar. 7 anos e pra nada terminou com namorado. Rainha do soco, soco, essa linha é uma flor. Quem diria, vou fazer te conhecer um belo dia. Da hoje pra ti, ela é espetacular. É mulher, é maçuda, vai fazer comigo várias coisas, eu tô louca. Ela é espetacular, é mulher, é maçuda, vai fazer comigo várias coisas, eu tô louca. Ela é espetacular, é mulher, é maçuda, vai fazer comigo várias coisas, eu tô louca. Destrava, destrava, em cima dos caras. Trava, trava, destrava, vem por cima e prepara. Trava, destrava, em cima dos caras. Trava, trava, destrava, vem por cima e prepara. Vem por cima, vem por cima e prepara. Faz a pose e vai tamara sentando. Segue as redes sociais, arroba Saulo Show, traço DJ. Você encontra por lá as melhores produções de CDs do momento. O brabo chegou no rock e falou assim pra mim. Tô usando o Duke Golden, tô trajado com patim. Tô usando o Duke Golden, tô trajado com patim. Tô usando o Duke Golden, tô trajado com patim. Tô usando o Duke Golden. DJ Yudi é o brabo, quem diria? Tem Duke Golden andando na periferia. Com 10 mil no bolso, rodeado de bandida. Tem simpatia, nosso bonde é correria. Eu digo que Golden andando na periferia. Com 10 mil no bolso, rodeado de bandida. Tem simpatia, nosso bonde é correria. Ela tá fumando um chá com a seda rosa, pra ver se ela esquece aquele meu chá de piroca. Ela tá fumando um chá com a seda rosa, pra ver se ela esquece aquele meu chá de piroca. O Lohan te pegou de um jeito diferente. Difícil tu esquecer essa botada envolvendo. O Lohan te pegou de um jeito diferente. Difícil tu esquecer. Vai se tratar, garoto, sai da minha bota. A roupa é azul, quem montou de mala e o cara é boa. Cheia de história, agora chora, chora, chora. Vai se tratar, garoto, sai da minha bota. A roupa é azul, quem montou de mala e o cara é boa. Sessão de aniversário do DJ Saulo Show, volume 4. Vai ter que aguentar, eu pegar outra novinha pra botar no teu lugar. Vai ter que aguentar, eu pegar outra novinha pra botar no teu lugar. Vai ter que aguentar, eu pegar outra novinha pra botar no teu lugar. Vai ter que aguentar, eu pegar outra novinha pra botar no teu lugar. DJ Saulo Show, produzindo os melhores CDs do Amapá. Fone e WhatsApp 96991049983. No camarote eu tô bebendo à vontade. No camarote eu tô bebendo à vontade. Traz a maquininha que hoje eu passo xerecagem. Traz a maquininha que hoje eu passo xerecagem. Traz a maquininha que hoje eu passo xerecagem. Eu tô louco, eu tô crazy, vou com nada de baseado. Eu tô louco, eu tô crazy, vou com nada de baseado. Vou sentando com os amigos, ficando com os aliados. Vou sentando com os amigos, ficando com os aliados. Eu vou sentando com os amigos, ficando com os aliados. Tu tá cachorro, tu tá malvado. Tu tá cachorro, tu tá malvado. Eu vou sentando com os amigos, ficando com os aliados. Vou sentando com os amigos, ficando com os aliados. Vem comer, volta pra você. Vem comer, volta pra você. Super. Ei, DJ, eu vou pegar na tua flauta. Ei, DJ, eu vou pegar na tua flauta. Hoje tô de paraca, vou mostrar um vício meu. E na tua flauta, tua cobra apareceu. Ela subiu, desceu, subiu, desceu. Ela subiu, desceu. Obrigado, meu Deus.